cansada de apanhar, com requinte de tortura, sofrer humilhação, pique regime de ditadura, temer o inimigo do mesmo tipo sanguíneo, só me fazia aumentar o desejo pelo homicídio, os hematomas pela cara, as marcas pelo corpo de um pai desequilibrado que chegava sempre louco, usuário compulsivo de tudo quanto era lixo, desde a pinga no cortiço, o crack no cachimbo, cansei, olhei pra trás, procurei ajuda, me senti igual um gelo derretendo em meia chuva, só por Deus não te matei com a sua própria arma, no dia em que enfiou a cara da minha mãe na privada, chorei de tanto ódio, ajoelhei, pedi pro céu que cê morresse na facada, pra mim seria o troféu, ia ser o PM a menos, desgraçado, opressor, com uma farda sem medalha no enterro, sem ter flor. Por que que você não me fez se amar? Ao invés de plantar esse ódio em meu coração, por que que você não me fez se amar? Hoje sinto alívio em te ver do lado dentro de um caixão. Você não sabe quantas vezes eu tive que esconder a sua profissão que se orgulhava em exercer, da tapa na cara dos mano, encher o rabo de coxinha, espancar uma pá de truta até as mina na saída de shows do Racionais ou do GOG, você e sua coja de filho da puta da tropa de choque, porra, eu sempre fui uma filha obediente, aos 7 anos cê me deu um olho roxo de presente, com os dentes todo podre, uma boneca toda fodida, jurei que pra mim mesmo ia crescer odiando polícia, só pra ter o prazer de dar um tiro na testa de um porco igual a você, fazendo bico no hiper do extra, ou no assalto a banco de brava, dando fuga, explodindo com a granada, capotando sua viatura, ia ser o PM a menos, desgraçado, opressor, com uma farda sem medalha no enterro, sem ter flor. Por que que você não me fez se amar? Ao invés de plantar esse ódio em meu coração, por que que você não me fez se amar? Hoje sinto alívio em te ver curado dentro de um caixão. Deus tarda, mas não falha, no seu caso foi um alívio, você no tiroteio com a cara furada de tiros, o ódio que cê plantou nem sequer fez escorrer uma lágrima do meu rosto quando fui te ver, pálido, gelado, com os olhos saltando pra fora, como quis te amar, mas sinto que é tarde agora, você nunca me deu nem um abraço de amigo, só surra diariamente me ajoelhando em caco de vidro, mas fazer o quê? Pra minha desgraça era meu pai, eu só queria que você soubesse que falta você não faz, como que alguém sentiria misericórdia de ver a própria mãe vomitando sangue, quase morta, a vizinhança assustada, seus atos de terror, os filhos dentro de casa implorando pelo amor de Deus pra que um dia tudo aquilo acabasse, talvez com a sua morte, quem sabe a paz reinasse. Então chegou ao fim e olha como eu te vejo, no fundo do meu subconsciente o meu desejo era que você pelo menos pudesse ouvir o tanto que é doloroso ter que estar aqui, o desprazer que pra mim foi ter sido sua filha no cortejo funerário, minado de polícia do estado de São Paulo, desde o take até a rota, em volta do caixão e você descendo na cova. Por que que você não me fez?